Posso dizer que tive sorte, eu hoje fui premiado. No laço bem embrulhado me chegou você. Dançando num passo marcado, eu logo colei do lado. E nem um pouco intimidado, conquistei você. A noite é nossa. Pretendo ficar contigo e varar o dia. E também sei que eu era o que você queria. Pra curtir essa noite linda. Tem nego feio no pedaço, mas eu tô no meu espaço. E por nada nesse mundo eu largo você. Não tenho cara de palhaço, então sai irmão vazado. Porque aqui é prejuízo grande pra você. Mas não se foi, só ficou nós dois. Pretendo lhe dizer o que reservo pra depois. Mesmo com toda a resistência ela se propôs. Vem comigo e a noite vinga. Pra fechar Você me diz que sou safado, não paro de olhar pro lado. E pelo meu jeito levado não vai mais ceder. Eu sou um cara sossegado, meu bem estou relaxado. Pago até de namorado, faço acontecer o depois. Pretendo ficar contigo e varar o dia. E também sei que eu era o que você queria. Pra curtir essa noite linda. E alguns falam tá casado, pagando de apaixonado. Passando a noite grudado, perdeu o rolê. Mas o que eu penso é no estrago e dispenso comentários. Quero você do meu lado além do amanhecer. Só nós dois. Pretendo ficar contigo e varar o dia. E também sei que eu era o que você queria. Vem comigo e a noite vinga. Pra fechar você.